Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. E agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, é que nós começamos nesta manhã, lembrando de que nós somos seres muito favorecidos na criação divina. Todos nós aqui que estamos encarnados hoje, nesse momento do planeta Terra, somos seres que estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de demonstrar, através da nossa fé, da nossa conduta, demonstrar os princípios, os valores que nós temos aprendidos. E todas essas lutas, esses desafios que hoje a humanidade apresenta, eles são, na verdade, grandes instrumentos para a evolução. Muitas vezes as pessoas, quando analisam os problemas da atualidade, fazem de uma forma muito negativa. Falam que o mundo parece que está sem Deus, o mundo parece que está sem controle, está sem governança, diriam, em alguma instituição pública ou privada. Mas, na verdade, o mundo está muito bem cuidado. O mundo está muito bem assessorado, assistido e acompanhado. E alguém que se preocupa com a dor e o sofrimento humano pensaria assim: mas é um absurdo isso que ele está falando. Porque nós ainda ouvimos falar de guerras, de sofrimento, de calamidades, de epidemias. Mas se alguém souber na história da humanidade alguma época que existiu que isso não ocorreu, me informe, por favor. Porque até hoje, do que eu estudei, do que eu aprendi, nós nunca tivemos na história da humanidade nenhum período áureo, nenhum período extraordinário que tenha sido algo comum para toda a humanidade. Sempre fez parte da nossa realidade aqui nesse mundo enfrentar inúmeros desafios, enfrentar inúmeros problemas. E isso, quando nós vamos observar e verificar como a humanidade se tornou depois que ela venceu certas etapas, nós vemos o homem, a humanidade sempre triunfou. Ela sempre se sobressaiu de todas as catástrofes. E se nós fôssemos recuar mais ainda e pensarmos mais ainda em épocas mais remotas que hoje a ciência descreve, também a vida esteve por alguns períodos ameaçada nesse planeta. Segundo os estudiosos da área da biologia, dizem que houve 5 grandes ondas de extinção no planeta, em que a vida esteve fortemente ameaçada de desaparecer. Mas algo aconteceu e a vida se sobressaiu, a vida triunfou. Porque é impressionante a capacidade que a vida, isso que nós somos portadores, tem de se ajustar, de se adaptar, de evoluir. E dizem os estudiosos aí da ciência materialista que a última grande onda de extinção no planeta é provocada pela nossa espécie. Também inúmeras espécies estão sujeitas a desaparecer. E a humanidade, ela já esteve em períodos assim, muito críticos, também ameaçada. Tivemos 2 grandes guerras mundiais. O homem teve acesso a armamentos muito poderosos. Me recordo quando era criança, falava-se que tinham armamentos que poderiam destruir o mundo várias vezes. E eu, na minha lógica infantil, refletia assim: mas para quem destruir o mundo tantas vezes, uma vez só, já seria suficiente. Por que tantas armas? E a humanidade, ela reverteu isso em certas partes. Muitos desses grandes armamentos foram desmontados nas últimas décadas, mas parece que ainda há uma onda de terror, de medo envolvendo o homem. Porque nós ouvimos notícias sempre tristes, aparentemente ameaçadoras, e talvez nesse momento o nosso coração possa estar um pouco temeroso com as coisas que se passam no mundo. Mas tenha uma certeza, o nosso mundo não está largado a si mesmo. A humanidade não está entregue a si mesmo. Nós temos espíritos tutelares, gênios, criaturas muito sábias, muito amorosas, que guiam os destinos humanos. E eles todos, orientados, direcionados pelo pensamento de Jesus, trabalham ativamente pela renovação do mundo, das suas instituições, da sociedade. Só que assim, a dor que será necessária para nós, ela virá inevitavelmente. Ela virá até se o mundo estiver em plena paz, porque ainda assim existirão dores que são internas, que vêm do íntimo do nosso ser, que são enfermidades, doenças, desajustes emocionais, conflitos de relacionamento. Então o homem é um ser que ainda ele necessita, assim como o barro que forma a cerâmica, necessita do calor para se ajustar à sua forma definitiva, assim como o ferro necessita ser aquecido, muitas vezes martelado, malhado, para atingir a característica necessária, também é assim o espírito humano, ser em evolução. Muitas vezes ele precisa da forja, do calor, para moldar as suas características. E hoje o que nós estamos vivendo, como em todas as épocas sempre foi, é isso. É uma grande oportunidade de demonstrar valores conquistados. Por isso que nós temos que cultivar muito a fé, o nosso tema desta manhã. A fé é uma força poderosíssima, é capaz de nos guiar na escuridão. Ela é capaz de nos fazer confiar na vida, nos resultados positivos, em qualquer situação da vida. Quando nós tomamos conhecimento da história de grandes homens e mulheres de fé, nós pensamos, puxa, como eles conseguiram atravessar momentos tão difíceis? Quando nós pensamos nos seguidores diretos de Jesus, aqueles que conheceram pessoalmente o nosso Mestre, que nós desejamos tanto um dia ter a pequena possibilidade de encontrá-lo mais proximamente, embora já possamos fazê-lo através do estudo dos seus ensinamentos. Mas como aqueles homens e mulheres venceram um império inteiro que os perseguia, venceram a intransigência religiosa da época, como que eles venceram as dificuldades materiais? Às vezes a gente pega um carro para ir daqui a 15 quilômetros para fazer uma palestra, a gente pensa que está fazendo muito, mas não está. Pensando em pessoas como Paulo e outros grandes pregadores da Boa Nova, que foram de barco a pé, passando dias viajando para levar a Boa Nova. E chegavam nos lugares, curavam as pessoas. Como que eles movimentavam tudo isso? Como que eles conseguiam ter essa força para despertar nas pessoas aquela fé viva em Jesus? Porque eles também eram homens dotados de fé. Eram homens que permitiram que toda aquela vivência com Jesus se transformasse nessa força poderosa que foi a fé que eles demonstraram. E que até hoje é uma fé que nos inspira. Quando tomamos conhecimento dos relatos dessas vidas admiráveis, nós vemos que foram pessoas que transmitiram no tempo, no espaço, os seus valores, os seus princípios, e não suas crenças, o seu conhecimento espiritual. E mais tarde vieram na história da humanidade inúmeros seres que testemunharam grandemente a fé como uma força poderosíssima, a fé como uma força de transformação, de modificação da nossa vida. E é quando a gente passa a acreditar dessa forma, e nós espíritas, quando nós passamos a entender esse mecanismo admirável da fé, é que nós vamos percebendo que realmente ela é uma força capaz de nos guiar, de nos transformar, e será uma força capaz de nos ajudar. Mas ninguém pense que a fé surge, que a fé nasce assim facilmente na vida. A fé, nós até aprendemos alguns rudimentos dela em nosso lar. Nossas mães, nossos pais, outros seres abençoados que assumiram esse papel perante a vida para conosco, nos ensinaram os rudimentos da fé, a crer em Deus. E o papel das mães e daquelas que ocupam esse lugar perante a vida é muito precioso. Ainda ontem eu li um livro que dizia que a mãe, ela é o representante do arquétipo divino para o espírito quando ele inicia a reencarnação. Traduzindo, a mãe tem que ser uma representante de Deus para o filho. Porque o amor que nós temos aqui na Terra é tão limitado ainda, é tão pequenino, que está muito longe de se aproximar de Deus. Mas dentre os sentimentos, o que mais se assemelharia, o que mais se aproximaria de Deus, do amor divino, é o amor materno. Porque a mãe deve ter aquele sentimento de desprendimento, de entrega total ao seu filho. As ligações profundas que ela tem espiritualmente, fluidicamente, com aquele que ela recebe como filho, são tão importantes que a mãe, quando ensina o filho a orar, ensina o filho a acreditar em Deus, ainda que ele cresça, se torne adulto e diga, eu não creio mais em Deus, aquela semente um dia germina, cresce e irá frutificar. Porque a mãe tem essa capacidade que está muito além apenas das palavras, apenas do ensinamento. Porque o amor que ela traz ao seu filho tem esse poder de aproximá-lo de Deus. Não que os pais não possam, mas é que muitas vezes eles abrem mão desse papel junto aos filhos. Não falam de Deus para os seus filhos. Ou se falam, muitas vezes, veem Deus de uma forma, às vezes, muito pragmática, porque o espírito masculino tem essa tendência de ver tudo muito focado no mais horizontal aqui, naquilo que está mais ligado às realidades terrenas. Mas o homem também deve, nessa fase de transição que nós estamos na humanidade, também assumir o seu papel de um elo de ligação entre os mais jovens e Deus, sobretudo através do exemplo, da correção do caráter, da submissão às leis divinas, da exaltação da grandeza divina. Então todos nós, de uma forma ou outra, temos esse grande papel de transmissores da fé, da confiança para as novas gerações. E sobretudo quando a gente enfrenta os nossos desafios, nossos problemas, com fé, com determinação, quando a gente se empenha em algo, quando aparentemente tudo é contrário, nós estamos ensinando a fé, pela forma mais didática, mais direta, que é o exemplo. E aí nós conseguimos realmente inspirar outros a nos seguir. Porque o exemplo, ele supera toda e qualquer pregação verbal, todo e qualquer ensino escrito. Porque ele é a demonstração da validade desses ensinamentos. Então a fé é algo tão importante em nossa vida, e podemos aprender a ter fé, mas nós só conquistaremos fé verdadeira através da experiência e da nossa vivência. Porque fé, embora possa ser ensinada no início, mais tarde, o indivíduo, na sua vivência, nos seus testemunhos, é que ele vai adquirindo fé. E até os seguidores de Jesus mais diretos também tiveram dificuldade de desenvolver a sua fé. Há inúmeras passagens do Evangelho que atestam isso. Eles não tinham ainda, apesar de tantas demonstrações de Jesus, eles não tinham uma fé muito forte ainda. Eles ainda vacilaram em certos momentos, mesmo tendo presenciado situações muito importantes, situações muito significativas, que Jesus tinha mostrado para eles o poder que a fé que ele tinha. Mas algo admirável da missão de Jesus foi, através de inúmeras alternativas de ação que ele escolheu, ele conseguiu despertar nos seus seguidores esse sentimento, e eles se tornaram homens que foram exemplos de fé. Pedro é um exemplo extraordinário que nós temos. Pedro é um espírito que nos serve de modelo em muitos aspectos de nossa vida. Ele tinha ímpetos de violência, ele tinha ímpetos de incerteza, de medo, mas porque ele amou muito Jesus e confiou muito em Jesus, ele conseguiu superar aquilo. Ele conseguiu atravessar aquela fase inicial de dúvidas que ele teve. Ele conseguiu superar a sua rudeza, a sua natureza instintiva, que o levava muitas vezes a atitudes mais propensas à violência. Então ele foi alguém que mostra o quanto a mensagem de Jesus é transformadora. Ele mostra que todos nós podemos um dia nos tornarmos exemplos vivos do que é ser cristão. Porque se Jesus tivesse vindo apenas com pessoas muito elevadas do seu círculo mais próximo, hoje a gente teria um argumento para dizer, mas eles já sabiam tudo, eles já tinham aprendido antes. Mas não, Jesus se cercou de pessoas comuns, como nós, para que pudesse nos ensinar, ou pudesse ensiná-los, para que eles fossem exemplos, de que também nós podemos produzir transformações importantes em nossa vida se tivermos a fé inabalável, essa fé que estamos lutando hoje por conquistar. Numa certa ocasião, e isso está muito bem descrito no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que nós temos que ler diariamente, como a nossa companheira falou ali há pouco, se pudermos fazer a leitura do Evangelho todos os dias e a meditação, teremos um ganho espiritual inimaginável. É muito significativo o que podemos absorver das lições do Evangelho. Mas nesta manhã vamos falar especificamente de uma que está no capítulo 19, que é a passagem que foi escrita por Mateus e que ficou registrada no capítulo 17 do Evangelho que recebe o seu nome. Mateus também era um homem comum, um homem que tinha uma visão muito assim de segregação na sociedade, tinha um certo distanciamento das pessoas mais imperfeitas, porque ele mesmo era vítima de preconceito muitas vezes, mas também carregava os seus preconceitos. E foi alguém que transformou a sua vida também. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, temos lá a história dele, mostrando como ele se transformou em contato com Jesus. É um outro grande exemplo que nós temos para perceber que aquele que se permite envolver pelo ensinamento verdadeiro de Jesus, não pelas interpretações humanas, mas a essência espiritual desses ensinamentos, consegue transformações em sua vida. Mas nesta manhã vamos falar então do episódio então em que Jesus estava em meio à multidão e chegou um pai aflito a Jesus dizendo que o filho dele era lunático. Na época as pessoas acreditavam que a lua tinha uma influência no comportamento das pessoas a ponto de fazê-las enlouquecer. Por isso que chamavam as pessoas que estavam num desequilíbrio muito profundo da sua emoção, da sua razão, chamavam essas pessoas de lunáticos. E aí então ele falou: olha, eu mostrei meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo, não conseguiram mudar a realidade dele. E aí Jesus fez uma exclamação que nós precisamos entender bem o significado dela, para a gente não ser injusto nem com Jesus, nem com os discípulos. Jesus disse assim, quando o pai falou então que os discípulos não tinham podido resolver o caso do filho dele: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? E disse: me traz o menino aqui. Parece que Jesus está reclamando dos seus discípulos, não é? Mas não era uma reclamação, porque Jesus tinha escolhido cada um deles, conhecendo as suas mazelas, as suas deficiências, as suas imperfeições. Então não tinha por que um espírito sábio, puro, com a mente cristalina, isenta dos preconceitos, não tinha por que ele achar que tinha escolhido mal os discípulos, ou estava lamentando estar com eles. Naquele momento, Jesus estava alertando os discípulos: por quanto tempo eu estarei com vocês? Já alertando: olha, aproveitem logo a lição, porque a minha partida está se aproximando. Aproveitem rapidamente, vocês que são incrédulos, vocês que ainda não estão assimilando as lições de fé que eu tenho ensinado. É isso que Jesus queria dizer para eles, que eles aproveitassem, porque o tempo do aprendizado chegaria ao fim. E fica aí uma primeira lição para todos nós. Às vezes a vida nos favorece com grandes lições, grandes oportunidades, e elas vão mudar. Às vezes nós temos a vida que nos favorece, temos o contato com pessoas que são inspiradoras para nós, temos a possibilidade de receber comunicações, instruções espirituais elevadas, mas chega um momento que isso acaba e vem a etapa seguinte do aprendizado, que é colocarmos tudo aquilo que aprendemos em prática. Às vezes, numa casa espírita, é muito comum acontecer isso. A pessoa, ela confia muito em uma, duas pessoas dali. E elas são grandes exemplos, porque representam para aquele grupo ali alguém muito importante na formação daquele núcleo. Mas quando essa pessoa desencarna, ou a vida chama outros compromissos longe daquela casa, os outros debandam, deixam aquela obra, muitas vezes sozinha, sem continuadores. Isso mostra que muitas vezes nós não estamos buscando a oportunidade de servir e trabalhar. Na verdade, só estamos preocupados não em assimilar os ensinamentos que alguém tenha a nos trazer, mas apenas a ter aquele que nos ajude de forma artificial a irmos tendo confiança e fé e não a desenvolvemos em nós mesmos. Por isso que nós nunca podemos, apesar de qualquer mudança que surja em qualquer meio, abandonar a nossa obrigação, nosso compromisso ali. E isso ocorre também nas famílias. Às vezes o pai e a mãe falecem, desencarnam, e o que, que muitos fazem? Os filhos se separam, perde-se aquela unidade familiar. Jesus já se preocupava que talvez os discípulos não tivessem ainda amadurecido, não tivessem ainda aproveitado e entendido a necessidade que eles teriam de se manter unidos, firmes na fé, para continuar a obra que passaria a ser deles. Então Jesus, ao falar isso, trazia ali uma reflexão para eles. Era um alerta, porque em algum tempo ele se distanciaria dos discípulos fisicamente, embora espiritualmente continuasse ali a auxiliá-los constantemente. Mas então Jesus, quando pede para trazer o rapaz lunático para ele, o Evangelho registrou assim: e Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. O Evangelho, como nós conhecemos hoje, ele foi escrito na língua grega. E os tradutores se aproveitaram de uma palavra que em grego era o daimon, para se referir ao espírito que Jesus tinha orientado naquele tratamento que ele fez com o menino. Aqui o Evangelho diz que Jesus o repreendeu, é no sentido de advertir aquele espírito do desequilíbrio que ele estava. O que Jesus fez é o que se faz numa sessão de desobsessão, quando o espírito obsessor, incorporado no médium, ouve os esclarecimentos de um orientador, de um doutrinador, que vai ensinar algo para ele, que vai transmitir a ele alguma informação. Mas é sobretudo, então, a ação ali dos espíritos amorosos que vão ajudar aquele espírito se conscientizar. Jesus, dada a sua elevação espiritual, ele podia fazer isso sozinho. Então, quando ele repreende o espírito, ele orientou aquele espírito de que saísse do menino, porque Jesus sabia que aquele espírito seria encaminhado. Na tradição cristã, a ideia e a palavra demônio ficou associada como um ser voltado para o mal. Mas lá na origem desse vocábulo, o demônio é o daimon da filosofia de Sócrates, daquele espírito que era, na verdade, um ser desencarnado. E eles compreendiam a existência de daimons que eram voltados para o mal e voltados para o bem. Infelizmente, a tradição cristã assimilou apenas a ideia de que existiam espíritos voltados para o mal e os chamou de demônios. Mas, na verdade, eles não existem, porque seria um contrassenso, seria um absurdo, seria ilógico e até seria uma blasfêmia contra Deus a gente imaginar que um ser possa ficar voltado para o mal por todo o sempre. Para começar, de Lúcifer. Se ele fosse um anjo de luz e tivesse caído, Deus, ao criá-lo, já sabia quem ele era. Como que criou um ser que perderia os seus filhos? É ilógico quando a gente admite o Deus de amor. Como ele poderia criar um ser, um filho dele, não importa se é homem ou anjo, de acordo com as interpretações, sabendo que ele ia pôr tudo a perder, ia atrapalhar tudo, ia perder milhares de seus filhos? Para que isso? O homem, muitas vezes, ele teve dificuldade de entender a realidade espiritual. A ideia da existência do mal, ela surgiu no homem primitivo, que, incompetente para entender os fenômenos da natureza, ele via que tinha forças do bem e do mal na natureza. Ele via, por exemplo, as catástrofes como algo ruim. E realmente, a princípio, elas são. Mas se você observar, a natureza, ela se renova a partir de cataclismos. Uma pena que nós não temos tempo, mas nós poderíamos dizer que essa atmosfera maravilhosa que nós temos no planeta hoje para a nossa vida, ela é resultado de inúmeros processos telúricos, convulsivos que ocorreram com o planeta e que permitiram, por exemplo, a concentração ideal que nós temos hoje de gás carbônico na atmosfera. Então a catástrofe para o homem primitivo era vista como algo ruim. Para nós que hoje temos um pouco mais de conhecimento, entendemos que elas são necessárias. Então o homem primitivo, o que ele fez? Ele criou a ideia do mal, criou a ideia de seres voltados para o mal. E quando ele via que as coisas floresciam, progrediam na natureza, ele imaginava que existia uma força do bem. Muitas religiões que surgiram depois, a partir dessas crenças primitivas, conservaram esse conceito do mal e do bem, como forças opostas que se degladiam na natureza. Poucas filosofias, poucos sistemas religiosos compreenderam que, na verdade, aquilo que nós chamamos como o mal, como o desequilíbrio, como aquilo que é alteração na natureza, poucos compreenderam que, na verdade, fazem parte desse todo que é a criação divina. Então, o homem primitivo, criando essa ideia do mal, ele acabou legando para as gerações futuras essa concepção. Inevitavelmente, muitos cristãos assimilaram isso, porque vinha da tradição judaica, vinha da religião judaica, vinha das crenças dos povos pagãos que eles entraram em contato, porque eles também concebiam a existência de seres maléficos. Foi um grande trabalho, uma grande dificuldade libertar o pensamento humano dessa compreensão de que existe o mal. Na verdade, o mal por si mesmo ele não existe. O mal ele existe todas as vezes que o bem não se manifesta. O mal existe quando a gente deixa de amar o próximo. Ali está existindo o mal. Então o mal em realidade ele não existe. Não existe uma força para o mal. O que existe é o imperfeito. É aquele que ainda não se transformou, é aquele que não evoluiu. De uma certa forma, nós também carregamos então o mal dentro de nós, porque nós trazemos a imperfeição. E a nossa estada neste mundo é uma estada para transformação, para modificação, para fazer a imperfeição desaparecer e a perfeição ir se construindo e surgindo. Então hoje nós vivemos uma realidade dupla. Ao mesmo tempo que nós temos os instintos mais primitivos, os ímpetos de violência, de agressão, de autodefesa exacerbada, nós temos também o anseio, o desejo de crescermos, de evoluir. Por isso que nós buscamos a orientação espiritual, por isso que a gente busca algo que nos faz elevar. Mas Jesus então se adaptou àquele contexto, àquela realidade daquelas pessoas no seu tempo. Em muitos momentos ele teve que ocultar ensinamentos, porque as pessoas ainda não estavam completamente amadurecidas, e por isso que ele prometeu o Consolador no futuro, que viria fazer relembrar aquilo que ele tinha ensinado, e vinha também ensinar novas coisas, porque a tarefa do Consolador seria essa, não apenas reviver os ensinamentos de Jesus da forma mais autêntica, realmente pautados em amor, em caridade, mas trazer conhecimentos que tinham ficado esquecidos nesses 20 séculos de cristianismo. E esse Consolador nos ensinou isso, que na verdade o que existem não são seres voltados para o mal, existem são espíritos imperfeitos, espíritos que perseguem uns aos outros por causa de mágoa, de ressentimento, de inveja. E toda vez que nós permitimos que mágoa, ressentimento, inveja, desejo de vingança se apodere de nós, de uma certa forma nós estamos nos tornando esses seres que nós acreditávamos no passado como seres voltados para o mal. Porque imagine quanto mal alguém faz quando tem raiva do seu irmão. Quanto mal alguém faz para si mesmo e para o outro quando tem ressentimento. Vocês já devem ter ouvido que mágoa e ressentimento é um veneno da alma, e é um veneno do corpo também. Nós adoecemos por causa dessas emoções doentias, de mágoa, de ressentimentos, de termos algo contra alguém. Porque quando nós não perdoamos verdadeiramente alguém, até a proximidade daquela pessoa nos causa indisposição. E aquilo nos adoece, aquilo nos faz ficar doentes realmente. Então, se alguém quer renovação, se alguém quer uma vida nova, se alguém quer cura, inicie-se primeiro nessa terapêutica do perdão. Porque é ela que que vai realmente nos curar. Os espíritos, eles vêm, eles retificam todo o nosso corpo espiritual, reequilibram fluidos, alinham os centros vitais, os chamados chakras, eles consertam as nossas células que estão conectadas lá no seu citoplasma com a parte fluídica do nosso corpo. Eles fazem todo um trabalho. Passa uma semana, a doença persiste em nós, porque nós não mudamos o pensamento. Não mudamos as emoções conturbadas que a nossa mente cria. Então, se nós quisermos cura, trabalhemos intensamente por compreender esses ensinamentos renovadores que nós temos sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a paciência, porque é aí que nós estaremos agindo como agentes da nossa própria cura. E Jesus, quando restabeleceu a cura daquele jovem, então, como muitas vezes ele fez, o Evangelho de Mateus não relata dessa forma, mas era comum Jesus dizer isso: vai, não erres mais. Provavelmente para esse jovem ele deve ter dito isto também: vá e cuide da sua mente, cuide do seu coração, porque voltará novamente, o espírito se apoderará dele, porque ali era um espírito vingador. Era um espírito que tinha mágoa, ressentimento contra o jovem. E tinha acesso à vida dele, como em todos os casos de obsessão, por quê? A mente com um sentimento de culpa, a mente daquele que é obsediado, que está ali, muitas vezes envolvida com emoções de natureza inferior, acaba se tornando vítima desses espíritos. Na verdade, não é bem vítima assim. Na verdade, são espíritos em que um deve muito para o outro. E é só através de perdão, é só através de esforço no bem, que a gente consegue criar essa preservação da nossa vida, impedindo o acesso de espíritos obsessores sobre a nossa vida. É muito comum os espíritos obsessores, em sessões de doutrinação, eles dizerem que não se desligam de uma pessoa. Por quê? Porque ele ainda faz aquilo mesmo que no passado ele fez e que desenvolveu aquela raiva. A pessoa ainda insiste nos mesmos erros que ela cometeu contra aquele que hoje se considera um vingador, que é um obsessor, e que isso desperta nele aquela raiva, aquele desejo de vingança. Então veja, se nós temos um problema de obsessão, de um assédio infeliz de um espírito sobre nós, temos que mudar o nosso caráter, temos que mudar a nossa personalidade. Não é uma tarefa simples, porque demanda esforço, dedicação, muita meditação, muita leitura e, sobretudo, muita prece. Mas nós temos que nos esforçar, porque é só daí que vem a nossa cura espiritual. Qualquer um que se sente assediado espiritualmente, mude a sua atitude perante a vida e verá que há uma melhora significativa. Mas o esforço, a persistência é algo fundamental para que a gente se liberte completamente. Os espíritos nos convidam a trabalhar nas obras de assistência, de caridade, de auxílio ao próximo, porque é uma grande oportunidade que nós temos de mudar os nossos sentimentos. Porque conhecendo a dor alheia, nós vamos nos sensibilizando, vamos nos tornando mais amorosos, mais capazes de perdoar. E isso traz para aquele que é o perseguidor uma nova ideia sobre nós. Eles muitas vezes começam confusos, eles começam já a ter dificuldade de nos identificar com aquela pessoa do passado. Então, a grande forma de transformação que nós podemos ter é realmente aquela que nós vamos trabalhar dentro de nós, a mudança dos nossos sentimentos. E ajudar o próximo é uma oportunidade muito valiosa, é uma oportunidade de um tratamento realmente. Por isso que a gente nunca deve evitar participar, a gente nunca deve pensar só no conforto próprio, só no bem-estar. Se nós temos um compromisso de ajudar o próximo, façamos isso com rigor, com dedicação, e nós teremos êxito na nossa cura, na nossa melhoria. Mas aí Jesus, quando foi explicar por que que os discípulos não tinham conseguido curar o jovem, falou para eles assim: olha, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus disse para os discípulos que eles não tinham conseguido encaminhar aquele espírito infeliz que assediava o jovem, porque eles não estavam acreditando na tarefa deles. Eles não estavam dando crédito de que, se eles orientassem, se eles falassem com convicção daqueles princípios e valores que eles já tinham aprendido, o espírito seria sensibilizado. E é assim que ocorre muitas vezes com a gente. A gente não consegue as coisas na vida, do ponto de vista espiritual, porque nos falta fé, nos falta confiança de que as coisas serão encaminhadas para que ocorram. Muitas vezes a gente procura um tratamento espiritual, vai buscar ali a cura, mas fica cheio de dúvidas, não confia de verdade. Vai porque fulano falou, é bom, já tentei milhares de tratamentos, então vou lá, não vou perder nada. Mas está perdendo algo. Se vir com fé, com confiança, com certeza, você encontra o resultado no tempo certo. O problema é que às vezes demora, porque a cura muitas vezes ela demanda uma série de modificações que nós precisamos fazer. Nós que desencadeamos às vezes por uma vida inteira e muitas vidas, enfermidades que nasceram da nossa emoção conturbada, vamos ter que manter por um bom tempo as nossas emoções ali acerenadas, pacificadas, para obter a cura real, para realmente fazer surgir em nós um bem-estar permanente. E observem que há pessoas que muitas vezes aparecem inúmeros focos de problemas no corpo alternadamente. E isso é a realidade de todos nós. A maioria das pessoas estão nesse quadro hoje, porque nós temos muito a mudar em nós. Mas que ninguém se sinta culpado por estar assim, porque a nossa realidade é o que nós somos. Mas, sobretudo, temos que ter o quê? A confiança, a fé de que no momento nós vamos alcançar aquilo que nós queremos. Que no momento certo nós iremos ter aprendido as lições, que as dificuldades que surgiram em nós, no nosso corpo ou na nossa vida, tinham a nos trazer. Por isso que quando nós estivermos passando por dificuldade, a nossa atitude ela é fundamental para a solução. É a atitude de você realmente confiar que ali é uma experiência necessária para a sua evolução. E verificar o que aquela experiência tem a te ensinar. O que ela fala da sua pessoa, da sua personalidade. O que ela fala das suas emoções. O que aquela dificuldade está dizendo para você que é necessário que haja em você uma mudança de pensamento. Porque as dores, os desafios são isso. São oportunidades que nós temos de reflexão sobre nós, de meditarmos sobre atitudes, comportamentos, valores, princípios. E ainda que nós não consigamos a solução definitiva desses problemas, nós encontraremos uma força muito grande que nos fará caminhar, ainda que com problemas, ainda que com enfermidade, ainda com dificuldade. Porque a força para resistir e progredir, todos nós temos. Todos nós teremos essa força se nós mobilizarmos o nosso pensamento, a nossa fé. E nós, sobretudo no Espiritismo, nós cremos não por crer simplesmente, mas nós temos a explicação de como as coisas acontecem, por que ela é possível. Para nós já não é pedido mais a fé cega, como foi em outras épocas. Para nós tudo é bem explicado. Não existe nada que nós temos que acreditar por obrigação. Se eu não me conformei hoje com aquilo que ele falou na palestra, eu posso ler todos os livros e procurar ali novas justificativas. E eu posso encontrar até dentro de mim essa resposta quando eu faço aquela oração sentida a Deus e eu sinto que Ele responde internamente. Porque Deus sempre fala com a gente. Somos nós que não conseguimos ouvir muitas vezes. Mas Ele sempre responde a nossa oração, sempre. Não há oração nossa a Deus que passa sem resposta. É que muitas vezes nós não estamos sensíveis a essas respostas. Porque nós estamos pedindo uma coisa e Ele está mandando outra. Como não veio o que nós pedimos, então aquilo que está vindo não é o que Deus mandou. Mas nós precisamos desenvolver esses olhos espirituais para enxergar tudo que Deus nos manda, que não é pouco, que é muito, que é algo que nós recebemos em abundância em toda a nossa vida. essa força de viver que todos nós temos, com problemas, com lutas, com dificuldades, mas estamos aqui. Então nós não somos seres tão frágeis, seres tão vulneráveis. Se somos espíritos ainda com muitas dificuldades no passado, nós somos espíritos com muitas realizações no futuro. Nós temos um potencial a desenvolver em nós que é inimaginável. Quando Jesus disse, vós sois deuses, disse para os discípulos, podeis fazer tudo o que eu faço, ele estava falando de evolução espiritual. Porque realmente, ser agora como Jesus foi, nós não vamos conseguir. Mas no futuro nós seremos? Nós seremos, porque o nosso destino é de ser espíritos puros, plenos de paz, plenos de harmonia, plenos de saúde, plenos de alegria. Esse é o nosso destino. E que nos cabe hoje reconhecê-lo e trabalhar por ele. Que Jesus nos abençoe a todos, que essas ideias possam nos inspirar, que possamos ter muita confiança, muita garra e muita determinação, nunca esquecendo de orar pelo nosso país também, não esquecendo de orar pelas pessoas que nós convivemos em sociedade, porque todos somos irmãos. Até o nosso suposto adversário ainda é nosso irmão. Então que tenhamos essa compreensão, porque quando nós permitirmos que esse amor se manifeste para as pessoas até estranhas, significa que nós estamos no caminho certo. Então oremos muito por essa pátria abençoada, pelos nossos irmãos das outras nações. Não vejamos ninguém como inimigo, nunca. Até quando ficam martelando lá na imprensa que determinado grupo, certo segmento da sociedade é isso e aquilo, são eles que causam os problemas, não. Vamos pensar, são os nossos irmãos. Podem estar equivocados, mas vamos orar por eles. Vamos desejar o bem para eles. E é isso que também é um grande exercício de amor e fraternidade. E que tenhamos todos um excelente domingo, uma semana maravilhosa. Muito obrigado, gente.